Aerotaxi, TAM 3171, 228, aborda Galeão, 3 horas e 50. Tanto calibre, 74. A cópia da autorização, por gentileza. TAM 3171, livre o táxi, Apache 1 no Índia, ponto paradão na 0 torre, 118 decimal 95, ajuste na 012. 012 no ajuste. Bate 295-43, 093, Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, está aqui, 093. Pulso 10, vento 280 graus, 29. 280 com 29, está com o trem baixado travado, livre pouso pela pista 10, zona 759. O Papa Romeu X do Lueco confirma, prossegue no corredor Axé? Papa Romeo Zulu Eco autorizado Sierra November Delta Hotel, nível 085, decola da 17, primeira curva direita no corredor Axé. Aciona 5501 no transponder e o controle em 120, decimal 8. Zulu Eco correto cotejamento, já pronto para acionamento? Livre acionamento, reporta para um táxi, o Eco do Lueco. Paulo, bom dia, TAM 3517, informação hotel, portão 4, autorização para seguir. TAM 3517, prepara a saída agora, LF, guarda-costas. Azul 4040, aguarda para o início do pushback. Assim que o Airbus da TAM liberar na Índia, está autorizado e reporta com o táxi do Azul 4040. Voo 9759, solo 47, primeira direita, solo 9211. 211, graças. Salvador, muito bom dia. TAM 3171, ponto espera da 10, próximo. A linha manter 10, TAM 3171. Autorizado a linha de manter a 10, 3171. 3, está autorizado Juliette, está o gate 10. Juliette, 10, 1095. Salvador, bom dia, voo 1759. Voo 1759, bom dia, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi lento, aguardará a liberação do 04. Táxi lento, via Alfa, reporta antes da Juliette, 1759. 190, vento 270 graus, 39. Autorizada a linha de decolar, pistão no 073, 71. Cópia? Cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolagem da 10. Primeira curva direita, saída arbórea eleva, peso 17. Aciona 5503 no transponder, o controle em 120, decimal 8, da 3597. Brasília 360, peso voo 17, da EL, eleva, curva direita, 0, transponder, 20. TAM 3517, negativo, sua saída é Arbor Elefa. Van, né? Posso contestar uma direita. Olha, então, fala de nada. 6-3-5-7, reporte quando pronto, feedback. Decolou 4-9, controle 120, decimal 8, boa viagem. 3-0-8, obrigado, 3-0-7-1. Salvador, bom dia, Rio, 5-9-7-3, passando Simbra, vai estar travado. 5-5-9-7-3, bom dia, tráfego avistado, livre pouso, pistola 0, vento 290 graus, 2-9, ajuste 1-0 na 3. Ajuste na 0, no 3, e pouso pistola 0, Rio, 5-9-7-3. Livre táxi via Índia no ponto de espera da 1-0, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 na 3, bom voo. Tenta desligar táxi ponto de espera 1-0, Índia, torre 2-9-5, 1-0 na 3, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3-1-5-3. 3-1-5-3, bom dia, prossiga. Autorização seria 2-9? 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Ô, Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9-9-7-0. É o 9-9-7-0, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0-2. Agora 1-2, Sideral 9-9-7-0, aguardando. Eco, livre o táxi na Papá, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2. Salvador, bom dia, 4-0-4-0, ponto espera no 0. Azul 4-0-4-0, bom dia, mantenha ponto espera no 0. Rio 5-9-7-3, solo 1-5-2, libera a primeira direita, solo 2-1-1. Obrigado, Ana. 3-1-5-3. Prepara a saída da El Lileiro, me aguarda a cópia. Pode ser. Paulo, Salvador, bom dia. 3-2-9-0, informação até. 3-2-9-0, aguarda a cópia. Saída a cópia, é a saída primeira. O Cajá no Caju. Entra na versão 3-1-7-4-0-4. Quem está embaixo travado, livre pouso na 10, 099-70. 5973, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao finalizador. C3, 5197, livre pushback na 04, reporta pronto para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 3-5-7. Rueco, está autorizado ingresso de 197, reporta alinhado e pronto. 731-53, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolo da 10, primeira curva direita, da Eule, da Irumi, Open November 857, moço. O controle em 120, decimal 8, e o transponder é o 5506, 731-53. Galeão, autorizado 360, terra da Eule, da Irumi, Open November 857, moço. Decolo da 5, curva direita, chama o controle em 120, decimal 8, e o transponder 5506, na posição 9. 731-53, correto cotejamento, acorda pronto para o pushback. Vou botar lá, obrigado. Era após passagem do banho da Sideral, ali mantém no zero. Gente, após a passagem da Sideral, ali está pulsando. T3597 ao solo? T3597, prossiga. 4040, vento 320 graus, 2 nós, livre decolagem, não, mas já. Autorizado decolagem, pista 1-0, 4040. Tive Alfa, Kilo, 43. Alfa, Kilo, 43, já não, não, não. 17, o vento 330 graus, 2 nós. Recife. Gol 9045, aguarda copo como número 2, prepara a saída Fuca, Jamo Caju. Fuca, Jamo Caju, aguardando gol 9045. Papá Romeu, Eco Zulu Eco, decolou 57, controle em 120, decimal 8, boa viagem. 120, decimal 8, controle, obrigado, bom dia, bom trabalho. O azul 4040, decolou ao 58, controle em 120, decima 8, boa viagem. 208, 4040. Estou aguardando o início do teste do TAM. A gente pode iniciar devagarinho aqui para direção no 4, nossa. Afirmo. Autorizado o gol 1759, aguardando o táxi do TAM. Muito obrigado, hein. Autorizado Recife, nível de voo 330, decolo da 10, primeira curva esquerda. Saída Fucajão, Maracaju, rota do plano de voo. 5520 é o transponder, controle em 120, decimal 8. 3890, correto, cotejamento. Paciente que Recife, só abre a 10-1, confirma. Ciente, reporta para o pushback. Ribeirão Preto, 3 horas e 50. Livre táxi via Índia, ponto espera 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-3. Boa viagem, tá 3-5-7. 3-13, direita Índia, 3-9-5. Obrigado, bom dia, senhora. Salvador, bom dia, tá 3517, ponto de espera, tá pronto para decolagem. 3517, bom dia, autorizada a linha de decolada 1-0, vento 330, graus 2, não. A linha de decolada 1-0, tá 3517. 5, pronto, cópia? Pronto, cópia, 9045. 9045, autorizado Recife, nível de voo 410. Decola da 1-0, primeira fusa à esquerda, saída Pucajã, Maracaju, rota do plano de voo. 5-5-1-7 é o transponder, o controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado para Recife, nível 4-1-0, confirma a rota do plano, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Pucajã, Maracaju, transponder 5-5-1-7, o controle 1-2-0, decimal 8, voo 2-0-9-0-4-5. Zona 045, correto, cotejamento, paciente que Recife, só abre às 10 ULU, confirma. Afirma, assistente. Paciente 9045, reporta pronto, pushback. Reporta logo, 9045. Azul 4201, bom dia. Aguarda a copa, por gentileza, prepara a saída da Eule e da Mótila. Decolou 03, controle 120, decimal 8, uma viagem. 208, obrigado, bom dia. 201, cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 340. Decolou da 1-0, primeira curva à direita. Da El, Leda, Motiva, saída. Eu perdoo 1-0, rota do plano de voo. Aciona no transponder 5526, o controle em 120, decimal 8. André 5526, azul 4201. Reporta quando pronto para o pushback no 03, azul 4201. 53, posição 09 autorizado, para o direcionamento, reporte pronto para o táxi. Solo Boa, Gol 963, sente da Índia pro Galeão. Solo 963, Gol autorizado, Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El, Leda, Irume, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5535, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado, Galeão 360, via Rótula de Boa. Decola perfil da El, Leda após Irume. Com curva à direita, 5535 eu transponder e 1208 ao controle por 1963. Por 1963, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Entregando 53, pronto para o táxi com 1, 7, 5, 3 horas e 40, Campinas. Santa 3153 autorizado, táxi via parte principal Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 3 padrão. Índia Alfa, 945, posição 3 com 1000. Gol 9045, entre coordenação com o pessoal de solo, ciente do pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Sente autorizado o posicionamento, chama na parte, gol 9045. Calma, autorizado ali, área colapso do zero. Autorizado, o time de acionamento, reporte pronto para o TAS. Salvador, bom dia, Alves, a carga 6570. Estamos estabilizados em ILS, que é pistola 0, é que sei, faz trabalho. Então, a Maria está livre, ela está na 6570. Maria está livre, na 6570. Orçamento 570, vento calmo, autorizado 12, pistão 0. Autorizado 12, pistão 0, ave sem carga 6570. 3153, decolado 207, controle 1, 20, 18. 208, obrigado. Tomador, bom dia, o Chanel 6211, quem está indo? O Xaner 6225, confirme. 6211. Gente, o Xaner 6211, aguarde Copa Galeão. É, escuta. Arbaixo do Ronaldo 045, 139 a bordo, 3 horas e 30, alterna na pau. Gol 9045, autorizado táxi via parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via parte 3, reportará para ingresso no principal, gol 9045. Ano 865, bom dia, aguarde cópia número 2. O Xaner 6211, pronto cópia? Ah, escuta. Autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Leda e Rumi, decola pistão 0, curva direita. Aciona o transponder 5531 no controle em 120.8. Autorizou Galeão 360, na da El, Leda e Rumi, 531208, pela Upper November 857. 6219, confirmada a saída da El Lederume. Da El Lederume. Correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Chamará, obrigado. Valeu. Oi. Ei. Vai. Um 865, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída árvore após posição elefa, decola pistão no zero, curva direita após, aciona o transponder 5541, frequência do controle em 120.8. 360 Brasília, da 10, curva direita, bom elefa, perfil do plano, 541208, um bom dia. 1865, correto, reporte pronto para o táxi. E o azul 4201 para o táxi, com a linha de circulatória de 30, ataque 124 a bordo, aspirante 101 para o azul 4201. Azul 4201, autorizado táxi à direita via Indy Alpha, ponto de espera, pistão 0, chame torre em 118.95, ajuste 10 no 3. Indy direita Indy Alpha, pistão 1895, azul 4201. Gol 9045, Silvio Embraer da Azul, via parte principal Indy Alpha, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 118.95, ajuste 10 no 3. Sente, segue o Azul Indy Alpha, ponto de espera, 2.95, gol 9045. Bom, Salvador, bom dia, óbvio, a carga 6570, livrou, não se escuta. Óbvio, a carga 6570, eu prossigo táxi Alpha, Kilo, posição 01 no parte 3. Alfa Kilo, posição 1 no parte 3, no 6570. Confirme a aeronave para cópia? 22783, autorizado. Vitória da Conquista, nível 1 no 60, aerovia conforme o plano, perfil de saída árvore após posição elefa, decola pistão no 0, curva direita, aciona o transponder 5533, frequência do controle em 120.8. A árvore elétrica, decolando 1-0, curva direita, 5-3-3-2-1-0-8. Azul 273, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Reportará pronto, para o 3-3. Gente, mantém a restrição mínima 3 mil pés, até 15 milhas de Salvador. 273. Salvador, bom dia, voo 1093. Voo 093, bom dia. Bom dia, tá? Formação Índia, posição 10, autorização para com 2380. Voo 093, autorizado com fins nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída árvore após posição Elefa, decola pista 10, curva direita após, aciona o transponder 5536, frequência do controle em 120.8. Autorizado 360 para concluir a rota do plano de voo. A decola da 10, curva direita, saída Arbor, Eleva. Responde a 5536, controle 1205. 093, confirmando controle 1208. 208, graças. Cotejamento correto, reporte pronto para o feedback acionamento. Porta pronto. Alô, Salvador, bom dia. Xané 6225, formação Índia, pronto, cópia Brasil. Oxaner 6225, bom dia. Autorizado Brasília, nível 380, aerovia conforme o plano, perfil de saída árvore após posição Elefa, decola pista 10, curva direita após, aciona o transponder 5543, frequência do controle em 120.8. Autorizado Brasília, nível 380, aperto 97, primeira aerovia, saída árvore, transição Elefa, decola da 10, curva direita, transponder 5543. Controle 1208, Oceaner 6225. Oceaner 6225, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salve, bom dia, Rio 5973. Autorização Recife nível 390. Rio 5973, temos pré-autorizado nível 370. Copio, aguardo uma nova coordenação. Copio 37. Autorizado Recife nível 370, aerovia conforme o plano, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 10, curva à esquerda após, aciona o transponder 5534, controle em 120.8. Rio 5973 recebeu autorizado para Recife nível 370, rota conforme o plano. Decola da pista 10, com curva esquerda após, na seguida Puca, São Aracaju. Transponder acionado, standby 5534, controle 208, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Portaria 5973. Tan 3890, autorizado, feedback e acionamento, reporte pronto para o teste. Controle 1-20-8. A 20-8, voo 9045. Solo Golgo 1963, posso posicionamento no 7. Gol 1963, aguarde para o posicionamento. Aguarda. Então 3890 solo. Confirma este estimado para o táxi. Então 3890 autorizado, tá? Minha parte principal entre alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-1-8, desse 995, ajuste 1-0 no 3. Voo 1963, após a passagem depois da TAM, retaguarda autorizado, puxa bag acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, puxa o voo 1963, vai reportar táxi a posição. Solo, Chané, 6225, posição 62, pushback, acionamento. O Chané, 6225, aguarde para pushback, acionamento, a passagem da aeronave Tatan, a sua retaguarda. Após, autorizado, chame para o táxi. Gente, vai fazer esse contato com o gol no 5, né? Afirmo, gol no 07. Ok. Solo, Salvador, bom dia, Azul, Alfa, XE, Índia. Alfa, XE, Índia, bom dia, Solo, Salvador. Solicito autorização de reboca do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Sente, aguarde. XE Índia, aguardando. Alfa XE Índia, sente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa XE Índia, reportará para ingresso no pátio principal. Rio 5973? Confirma. Rio 5973, sente, reporte pronto para o pushback. Já está pronto para o pushback. Alfa, XE, já na escuta. Alfa, XE, já na escuta. Sente, aguarde para o reboque. A aeronave da Rio iniciará o táxi no momento no pátio 3. Alfa, XE, aguardando para esse retorno. Rio 5973, autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Rio 5973, iniciando o pushback, reportará para o táxi, 5973. Solo, gol 1093, 1-0, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardando. Rio 5973, retifico autorizado, sente do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorei táxi, 5973. 093, autorizado. Se tiver questionamento, estou pronto para o táxi. Ali, vem chama táxi, 093. O Xané 6225, autorizado táxi via Pátio Principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1 no 8-95, ajuste 1-0 no 3. Entre o táxi da ponte de espera da 1-0, modulagem 2-95. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Golo 963, autorizado o táxi seguindo o emprego da Oxané via pátio principal Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0 no 3, repita a autonomia alternada, por gentileza. Puxe 62, 11 no 5. 6211, aguarde para o pushback e acionamento. Guardado. O 963? Afirmo, Florianópolis foi alternado. Xané 6225, ponto de espera 1-0, está pronto. Xané 6225, autorizado a Nera, colapso no 0. Xané, ainda falar o 6225. 3 horas, apenando Campina Grande, Campinas, só para o táxi. Rona 093, autorizado o táxi seguindo o banho da companhia via parte principal Indy Alpha, ponto de espera pistão no 0, chame o torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0 no 3. 3, seguindo a aeronave da companhia, 295.0093. Ou no 865, no 02, aguarde, por gentileza. Guardando. Xané. 5973 para o táxi. C202, autonomia 3 horas e 40, alternando Salvador. Rio 5973, autorizado táxi via parte 3, parte principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 3, informa, seguirá a segunda aeronave da Gol 737, saindo via pátio principal para o ponto de espera. Tranquilo, seguirá a segunda aeronave da Gol, táxi via parte 3, parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-95, Rio 5973. O Roxanar 62, o nono, confirma? Afirmo. Após o segundo, autorizaria a gente iniciar o push, já que tem duas aeronaves já para decolagem, para a gente ficar no través do meia? Será autorizado, porque a aeronave da Rio também está taxando no Pátio 3, após o táxi da mesma será autorizado. É, foi por isso que eu pedi, para ficar intercalado. A Rio passaria depois do meu push. Feito o campo, autorizado a decolar pista no zero. Eu decolagem, 963. Salvador, bom dia, Azul 2783, no Pátio 3, posição 2 Romeu, puxa acionamento. Azul 2783, ciente do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi, como número 3, para o táxi. Livre push, chamará táxi, ciente ao número 3, 2783, Azul. Puxando R2 no 1, após a passagem do banho da Rio, autorizado. Se tiver questionamento, some para o táxi. Nossa, Rio, autorizado, R2. Gol 1865, após a passagem do banho da Rio, a retaguarda, autorizado. Se tiver questionamento, reposte pronto para o táxi. 865, após o Rio, e chama o táxi, obrigado. Para o pátio principal, gate número 9. Gente, remoto no 4 para 09 do... No 4, pátio principal para 09, para o pátio principal agora. Ok, eu aguardo. Solo para o táxi, Azul 2783, temos 69 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. Azul 2783, autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado via pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal 2783 Azul. Mike Xray Lima, sente do reboque da posição 1 no 4 do pátio principal para 09. Reporte calçado. Yankee Rio 593, iniciado. Polo 865, autorizado táxi, seguindo o Boeing 737 da Gol via pátio principal. Correção. O Gol no 865, prossegue o táxi à direita via Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, um bom voo. Táxi 6211, 2330, Campinas. Sente, oi. Pau, Índia e Alfa, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, confirme PUB alternado. 152, alternado Campinas. Azul 2783, siga o depois da Avianca via parte principal Índia e Alfa, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Segue o Oxo, Índia Alfa, o 2783, ponto de espera 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Mike, X-ray Lima, copiou? Positivo, informarei o término do gate número 9. Paulo Salvador, Alfa, X-ray Índia. Alfa, X-ray Índia. Centro do reboque, reporte.